Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dom Aquino, me lembra os tempos de menino. Jogava peteca, soltava ioiô, brincava com Zé Bolufô. Jogava peteca, soltava ioiô, brincava com Zé Bolufô. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dom Aquino, me lembra os tempos de menino. Jogava peteca, soltava ioiô, brincava com Zé Bolofló. Jogava peteca, eu sou.